All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Pelo horário de Brasília, meio-dia, 14 minutos, estamos começando esta edição especial do VHS, que vai tratar do Troféu Maria Lenk. Antes, porém, eu quero prestar aqui uma singela homenagem a três pessoas, três sujeitos que estão na minha vida, com toda certeza merecem todas as homenagens e que fazem aniversário neste final de semana. Ontem foi aniversário do meu grande amigo Diego Ramon, que junto comigo faz a Ultra Web Rádio, e hoje é aniversário dos dois diretores, proprietários e gênios da Rádio MF, Nilson e Nielson Santos, os gêmeos mágicos de Gravatá, a quem eu desejo muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. Big Boy, por favor, para os três, os parabéns. Olha aí, caretas, hoje tem aniversário. Vamos cantar para aquele jovem ali de cueca vermelha. Parabéns a você, que é da data querida, muitas vezes. Beleza, beleza. Tudo de bom para os três e, claro, para quem está fazendo aniversário neste final de semana, por que não? Homenagens feitas, hora de estrear a nova vinheta de abertura do VHS. Está no ar, programa VHS, com Flávio Barbosa, com o melhor flashback do Web Rádio Brasileiro. Meio-dia, 16 minutos. Muito boa tarde para você ligado aqui na Ultra. Isto sim é rádio. E muito boa tarde também para você que está ligado na Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Pois bem, meio-dia, 16 minutos. Eu sou Flávio Barbosa e dou a todos as boas-vindas para mais um VHS especial. E olha, duas semanas sem VHS inédito, fala sério. Tava com muita saudade de fazer isso aqui ao vivo. Bom, desculpem o atraso, tivemos um probleminha técnico, mas estamos aqui para trazer até você as emoções do VHS, hoje um pouquinho diferente. Como a gente tem destacado durante toda a semana, e por isso a música de fundo é outra, no nosso site patrocinador do programa, familiaquatica.webnode.com, este é um programa especial para falar para vocês os bastidores e tudo o que aconteceu no Troféu Maria Lenk 2014, troféu este que terminou ontem, foi de segunda-feira até ontem, e contou com o título do Corinthians. Corinthians que trouxe ninguém mais ninguém menos que Katinka Rossu, ai ai Katinka, e Janet Ottesen, duas estrangeiras que detonaram, ganharam os melhores índices técnicos e eficiência, realmente mereceram. Como também o Corinthians. Mas, muito além disso, nós vamos falar de tudo o que aconteceu durante o Troféu Maria Lenk e também entrevistas especiais. E claro, muita música, nós vamos ter Double Ace, Marina Lima, Paul McCartney, Chicago, David Bowie, Kid de Abelha, Pepino de Capri, Ivan Lins, Anita Baker e muitos, muitos outros, ok? Você pode participar através das nossas redes sociais, o Facebook da Ultra é Ultra Rádio do Brasil, o Facebook da MF vem em breve, mas você pode participar pelo novo Twitter da Rádio MF, que é @webradioMF, tudo junto, novamente, @webradioMF. E o Twitter da Ultra Rádio é ultraradio_br, @ultraradio_br, tá legal? Bom, vamos começar com uma entrevista muito especial. Willy Otto Jordan era um nadador contemporâneo de Maria Lenk. Ele marcou presença numa das etapas do Troféu Maria Lenk e com 93 para 94 anos, ele nos mostrou que tem muito a ensinar. Ele que nadou pelo Germânia, que depois virou Pinheiros. A primeira entrevista dessa tarde de domingo é com ele, Willy Otto Jordan. Agulha, por favor. Bom, o nome do troféu é Maria Lenk, e um dos contemporâneos da dona Maria Lenk, que Deus a tenha um bom lugar, está aqui comigo, Willy Otto Jordan. Por favor, apresente a sua certidão, o seu currículo para a nova geração que não lhe conhece. Eu não conheço porque você ainda não era nascido nessa época. Estou agora para fazer 94 anos. Parabéns. E conheço Maria desde o tempo da travessia de São Paulo a nado. E na inauguração da piscina do meu clube, que sempre nadei pelo clube, que é o Sport Clube Germânia, depois Sport Clube Pinheiros. Na inauguração da piscina do Pinheiros, eu já tomei parte, a Maria tinha alguns anos mais do que eu, 2 ou 3 anos mais, também tomou parte na inauguração da piscina do Pinheiros. E depois, com o tempo, eu ganhei o primeiro Campeonato Paulista em 1936, com 15 anos para 16 anos. E primeiro brasileiro quando eu tinha 30, foi em 1939, e assim foi progredindo. Teve o sul-americano de Vinha do Mar, que eu tomei parte junto com Maria. Depois tivemos diversos campeonatos sul-americanos em Montevideo, em Buenos Aires. A última prova que eu nadei, vamos dizer, foi o Pan-Americano, eu já tinha 31 anos, foi em Buenos Aires. Eu tirei o segundo lugar, o primeiro lugar, que tirou o americano, o Bowen Stessford, que veio ganhar os Jogos Olímpicos em Helsinki. Eu fui o dirigente da equipe brasileira de natação para os Jogos Olímpicos de Helsinki. Depois dos Jogos Olímpicos, eu mantive toda a equipe reunida e nadamos em diversos países na Europa. Já tratado pela Federação de Natação, e eu, que eu entrei em contato com as federações da Alemanha, da Suíça, da Itália, e os brasileiros me acompanharam todos, fizemos uma grande turnê que terminou em Lisboa, isso em 1952. Essa seria a minha carreira como nadador. Foram muitos anos, 15 anos de campeão paulista e campeão brasileiro até 1951. A gente pode dizer que o senhor tem estrada, né? Tem muita estrada. Fui companheiro de João Avelange muitos anos. Fomos companheiros em muitos campeonatos e somos amigos até hoje. Sempre falo com ele como falo com os antigos companheiros. A Maria Lenk, um dia antes dela falecer na piscina no Rio de Janeiro, não sei porquê, estava com o Ilo me visitando em minha casa aqui em São Paulo. E ele falou sobre a Maria, eu digo, eu tenho um cartão da Maria, deixa eu ligar para a Maria. Liguei para a Maria, ela atendeu, ficou muito contente, conversei em alemão com ela, na época, brincando com ela. Fiquei surpreso que no dia seguinte, estou com a televisão ligada, e ela morreu na piscina em que vinha nadando no Flamengo. Olha, eu considero que Deus a chamou para um forte time que precisava de nadadores masters. Mas é muito bom tê-lo aqui no Maria Lenk, porque realmente a nova geração precisa das lições que a antiga geração está realmente querendo e quer até hoje passar. Então, seria uma heresia perguntar, mas eu vou fazer isso como jornalista, o que mudou da época do senhor e de Maria Lenk até hoje? Na minha época, nós todos éramos muito amadores. nós ajudamos o esporte, nós ajudamos os nossos clubes e defendemos as cores dos nossos clubes. Hoje temos isso, mas tem muito nadador que varia de clube por conseguir promoções melhores em outros lugares, fazem muitas promessas e não tem aquele amor às cores do seu clube. Nunca, por exemplo, na minha época, um nadador mudava de um clube para o outro sem ser criticado, porque nós éramos amadores. Sabiam que se ele mudasse de clube, que ele estava dando vantagem, ou outro clube estava dando alguma vantagem para ele. Agora, o que o senhor acha da atual geração? César Cielo, Bruno Fratos, Etienne Pinheiro, Etienne Medeiros e Companhia Bela. É uma geração muito, muito boa, uma geração espetacular, como César Borges, como ele. É, ainda estive outro dia com o Manuel dos Santos, que foi o nosso primeiro recordista mundial dos 100 metros nado livre. Estiveram reunidos em minha casa aqui em São Paulo, que eu tenho morado mais fora do Brasil do que no Brasil. Tenho ficado muito para o lado dos Estados Unidos e estou um pouco desatualizado do que se acontece no dia a dia da nossa natação brasileira. Mas vendo os recordes, lendo pela imprensa, vejo que tem evoluído bastante. E acredito que nesses Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro vamos aparecer com alguma surpresa para o resto do mundo. Que bom, e que o senhor esteja lá para ver, né? E que, se Deus quiser, estarei lá para ver, sim. Finalmente, uma mensagem para os ouvintes da Ultra e da MF. Uma mensagem que eu acho que devemos apoiar o nosso esporte. Natação é um... não machuca ninguém, não cria, vamos dizer, calcificações juntas, não temos isso que muitos outros esportes trazem. Eu me estou cumprindo um estado de saúde muito bom e acho que foi graças a ter praticado a natação em polo aquático por até 40 anos que me deu essa força e mobilidade que tenho até hoje. Ok, muito obrigado. Esse homem é uma lenda viva também. Willy Otto Jordan, muitas vezes campeão paulista, muitas vezes campeão brasileiro. Ele falou no microfone da Ultra, no microfone da T, da rádio melhor do futebol. Agora meio-dia 25, um pequeno resumo do primeiro dia. O sorriso da Graciela Herrmann, que eu chamo de Graciello, se abriu muito mais do que nem em dezembro no Open, quando ela fez 25.02. Agora ela fez 24.76 na segunda-feira, durante o revezamento 4x50 livre. Logo, ela se tornou o grande nome do primeiro dia do troféu Maria Lenk. Mas quem levou a prova foi Corinthians, que já tinha a Katinka Rossu nadando e também contou com a Janet, a Bruna Rocha e a Natália De Lucas. Recorde de campeonato 1.40.03. Por o Corinthians ter atletas estrangeiras, não vale como recorde sul-americano. O Minas e o SESI completaram o pódio. Na prova masculina, já tivemos César Cielo, ele abrindo uma espantosa vantagem e superando, junto com o Minas, o Pinheiros. O tempo do Minas, 1:27.57. No mesmo dia, Nicolas Nilo Oliveira e João De Lucas superaram a marca dos 200 livres de 1:48.42 e confirmaram a sua passagem para o Pan Pacífico, que era o grande objetivo desse troféu Maria Lenk. Etienne Medeiros também tinha confirmado isso no Open de Porto Alegre e também fez o tempo suficiente um pouquinho menor do que os 1.0077. 1.0077 foi o tempo dela, 1.0079 foi o índice, aliás, 1.0139 era o índice, isso nos 100 metros costas. Outro nome surpreendente foi o de Fábio Santi, que fez 54.32 na versão masculina e venceu ninguém menos que Thiago Pereira, que fez 54.90. Fábio Santi carimbou o passaporte e vai para o Pan Pacífico também. A primeira medalha de ouro foi para a Juiz de Fora, foi para Larissa Martins Oliveira, que fez 2.0073 e abocanhou a primeira medalha de ouro do evento, beleza? Bom, agora vamos para o primeiro bloco musical, aos meio-dia e 27, e nós vamos começar com Fátima Guedes e a música que deu título ao LP de 1983, Muito Prazer. Meio-dia e 27, Muito boa tarde a todos, você está na Ultra, você está na MF, este é o VHS Especial. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Sim, é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times. Take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you that I can talk to. I want you just the way you jantar. Hora certa na outra, meio-dia e 47, horário de Brasília. Você também está na Rádio MF. realmente eu não sabia que ela tinha gravado seu enredo. Donna Summer, a saudosa Donna Summer com Bad Girls. Antes, Guilherme Arantes com A Noite, Billy Joel. Just the Way You Are, Marina Lima, Eu Te Amo Você. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. E abrindo o programa, Fátima Guedes com Muito Prazer. Agora, meio-dia 52, aqui eu tenho uma lista de abraços para mandar. Para Nicole Chabot, pro Vinícius, também pro nosso querido Rubem Rodrigues, que está nos ouvindo, para Bianca Dias, também eu quero mandar um grande abraço pro nosso querido Alessandro, que está na escuta, enfim, tá todo mundo nos ouvindo e eu tô abraçando, continue com a gente, hein? Agora tem mais entrevista, lembrando, esse programa especial, iremos até 3h30 da tarde, excepcionalmente, e não terá intervalos fictícios para vocês curtirem o Maria Lenk, ok? Voltamos à normalidade domingo que vem, a partir do meio-dia, e olha, com surpresas, se tudo der certo. Aguardem. Mas agora nós vamos falar com um dos melhores treinadores do mundo. Eu gravei com ele na sexta-feira, Mr. Brad Hawk, que veio de Auburn para dar uma olhada nos seus nadadores, o Arthur Mendes, a Beatriz Travalon, Marcelo Querigini, todo esse povo. Inclusive perguntei sobre o César Cielo e a passagem dele por lá. Agulha, se você for homem, que eu acho que não é, bota aí pra gente. Com um dos maiores técnicos do mundo, Brad Hawk, que veio aqui pra dar uma olhada nos seus pupilos de Auburn. It is a pleasure to have you here. Thank you very much. It's a pleasure to be here. First of all, you saw César Cielo beating the record of this year. What is the lessons that you made to Cielo that he learned in this year since he left Auburn? Well, César's a tough competitor. He's been learning ever since he won the Olympic gold back in 2008. I think he's at a stage of his career now where he knows how to get the best out of himself, and I was very proud to see him swim so fast last night. Okay, now you have Bruno Fratos, you have Marcelo Querigini, you have Beatriz Travalon in your team, among with other of any nationalities. This, tremendous too, this convivence is so salutious to Auburn, right? Yes, yeah, we're very proud to have an association with Brazilian swimmers. They're very tough and very talented, and we're very happy to have them. What do you look at to Rio 2016? Well, I think this is all preparation in the lead up to Rio. We want Brazil to be a top five team in the world in Rio. We want our swimmers on the podium, that's the aim right now, is to get them ready to win medals. Okay, and now, as you are the unoccupied man, a little message to the listeners of Ultra Radio and Radio MF. Thank you for all your support. Please come out and watch these guys race, because they work very hard. And pena que o microfone cortou. Ele disse obrigado em um bom português. Bom, traduzindo, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte. Vendo o César Cielo batendo recordes de tempos mais rápidos do mundo, etc., quais foram as lições que ele aprendeu desde que saiu de Auburn em 2012? O Brad Hawk respondeu que ele aprendeu muitas lições, é um atleta forte e dá um orgulho vê-lo fazendo bons resultados. Inclusive, ele aprendeu essas lições desde que ele ganhou a medalha de ouro no 50 livre em Pequim 2008. Depois eu falei dos brasileiros no time, Beatriz Travalon, Bruno Fratos, Arthur Mendes, Marcelo Querigini, etc. E eu perguntei a ele o que ele acha dos brasileiros nadando junto com pessoas de várias, nadadores de várias nacionalidades. Ele respondeu que é um orgulho ter os brasileiros no time, são nadadores fortes, são muito talentosos e têm colhido bons resultados. E também perguntei pela última vez, a minha última pergunta antes da mensagem, ele estava muito atarefado, qual é o que ele espera do Rio 2016, seria look forward, mas eu estava tão nervoso. Bom, ele respondeu que seria uma preparação, talvez, para que o time brasileiro seja, talvez, top 5 no Rio de Janeiro. Ele quer ver muitos brasileiros no pódio, junto com os americanos e tal. E ele espera muito da nossa natação. Por fim, ele deixou uma mensagem dizendo muito obrigado por tudo. Venham logo curtir provas de natação e obrigado. Foi a nossa entrevista com o Brett Hawk. Me desculpem o inglês macarrônico, estava nervoso demais, porque primeiro Maria Lenk, ter feras com a gente, etc. Realmente é demais, não é? Bom, no segundo dia de competições, brilharam os Thiagos. Na segunda etapa do Troféu Maria Lenk, os dois Thiagos defenderam duas importantes dádivas. Thiago, em francês, quer dizer dádiva de Deus. O direito de defender o Brasil no Pan Pacífico. Nos 200 peito, Thiago Simon já tinha carimbado o passaporte de manhã, 2:12:74, e abaixou o tempo, 2:11:99. Já o outro Thiago, o Pereira, fez 52:37 e conseguiu o 11º tempo do mundo em 2014. Nos 1500 livre masculino, deu zebra. Miguel Leite Valente, que estava em uma série fraca, fez 15:28:87 e venceu ninguém menos que Juan Pereira, Luiz Arapiraca, Lucas Kanieski, Brandon Almeida, etc, etc. Já no feminino, na primeira prova daquele dia, que foi os 200 peito, na verdade, a vitória foi de Julia Sebastian, mais uma vez. Pamela Souza foi a campeã brasileira. Já no 100 borboleta, vitória de Janet Ottensen com segundo lugar para Inge Dekker. A Dainara de Paula fez 58:49, 13º tempo do mundo em 2014, isso no 100 borboleta. Ela cutucou a presença de estrangeiras durante o Maria Lenk. Bom, agora falando do terceiro dia de competições, o primeiro que contou com a nossa presença. Nos 50 metros livre, os dois melhores tempos do mundo são brasileiros. Tivemos uma pequena ameaça durante o GP de mesa, mas Bruno Fratos e César Cielo continuam reinando absoluto na velocidade em 2014. 21:39 para ele, 21:45 para o nosso querido Bruno Fratos. Graciele Herrmann também arrasou, 24:79, ela que só ficou atrás de Janet Ottensen na mesma prova. E olha, ficou muito feliz com o resultado. A Alessandra Marchioro também vai para a Austrália com 25:17. E o Timão disparava, o Timão tinha 1236,5 até quarta-feira. Vamos agora de mais música, já já mais entrevistas. Agora tem Tadeu Franco, um dos compositores e cantores mais talentosos de Minas. Ele que foi revelado pelo Milton Nascimento. E ele que vai cantar agora uma música do próprio Milton Nascimento. Coração Civil. Uma em ponto, você está na outra, você está na MF com o VHS especial do troféu Maria Lenk. Quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê você?

mas o que eu mais queria era poder um dia ser só seu e de mais ninguém. Então me dê seu telefone, um dia eu vou te procurar, pra que na mesma cama alguma dessas noites a gente possa se encontrar. Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. fica toda cheia. No VHS, 1:19. Does anybody really care? Come on, time. So I can't imagine. street one day. Essa é a versão completa de um dos primeiros sucessos do então Chicago Transit Authority, depois só Chicago. Does anybody really know what time is it? Nas rádios toca só a partir do tan tan tan tan tan. Vocês entenderam. Antes, Lulu Santos e a sua homenagem para a eterna Scarlett Moon, que Deus a tenha. Earth, Wind & Fire com September. Marcelo, que agora assina Marcelo Costa Santos. Nós Dois, sucesso de 1983 da trilha da novela Voltei Pra Você. Vocês se lembram dessa novela? Pois bem, a novela que inspirou esta novela, já está no ar de novo. Mas prefiro a versão de 71. Paul McCartney, Take It Away, não sabia que ele tinha gravado axé. E Tadeu Franco com Coração Civil de Milton Nascimento. Agora 1h24, seguindo em frente com o Troféu Maria Lenk. Aqui o VHS Especial, eu sou Flávio Barbosa. Estamos aqui até as 3h30 da tarde. Mais entrevistas agora. Nós vamos falar com o narrador e a comentarista do Troféu Maria Lenk 2014 pelo Sport TV. Primeiramente, Antero, filho, Antero Neto, ele que veio do Ceará e brilhou nas narrações do Troféu Maria Lenk. Depois, Mariana Linda Brochado, dispensa apresentações. Bom, vamos ser profissionais, né? Antero primeiro, depois Mariana. Vamos lá, agulha. Muito bem, ao som desse pagodinho a gente vai falar com o narrador do Sport TV para este Troféu Maria Lenk, ele que é do Ceará, é isso mesmo? É isso aí. Antero Neto, tudo bem com você? Tudo tranquilo. E aí? Tá bom, né? Com certeza, estamos aqui ainda no aquecimento do quinto dia, esta é o horário da gravação, será editada. E aí, o que você está achando do Maria Lenk? Bom, muito bom, evento bacana. Já de muita tradição, tem muita história, né? 54 edições, antigamente o Troféu Brasil é o maior. Tava baixo. Tá legal pra gente observar os atletas brasileiros conquistando seus índices. Viu que eu te respeitei, viu? E com a presença também, mais do que especial, de algumas estrangeiras, né? Com certeza, como por exemplo a Iron Lady. É, tem a Otis, tem Inge Decker, enfim, tem muita mulher boa caindo na água aí. Estão um nível altíssimo e eu acho que isso é bom pra natação brasileira. Pode resumir um pouco da sua carreira antes de você chegar ao Sport TV? Posso, eu era narrador da afiliada, da Globo lá em Fortaleza, que era da Verdes Mares, e era da rádio também, que era do mesmo grupo, que era da Rádio Verdes Mares, e aí eu exerci essa função lá e acabei com um destino muito bom, por sinal, indo para o Sport TV e agora morando no Rio. Com toda certeza. Como foi trabalhar com monstros sagrados como Gomes Farias e Companhia Bela? Ah, o Farias é um cara do rádio espetacular, muito antigo, de muita tradição no rádio cearense, acho que no rádio brasileiro, de um estilo diferente, mais engraçado, mais curioso. Foi meu primeiro chefe, né? Eu cheguei no grupo pela rádio, ele foi o primeiro a me contratar, foi meu primeiro chefe, e eu acho que eu tenho isso no meu currículo destacado, assim, trabalhar com o Gomes Farias, dividir uma transmissão com ele foi muito legal. Com certeza. Mas e aí, como é que está a sua expectativa, porque você vai fazer parte da emissora principal, na TV fechada, da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil? É, os preparativos já estão aí, a gente está pouco tempo já para a Copa do Mundo, alguns dias separando para a Copa, já está todo mundo louco que chegue logo, o Sport TV vai fazer uma grande cobertura, uma cobertura muito bacana, o pessoal que está em casa vai acompanhar e vai ver, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, momentos finais de ajustes e aí vamos acompanhar a Copa do Mundo. Com certeza, e para terminar, já que você daqui a pouco vai assumir o seu posto no Sport TV, uma mensagem para os ouvintes da Ultra e da MF. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho de sempre no Sport TV, nas transmissões do futebol, da natação, do vôlei, e a gente se encontra mais vezes, é sempre um prazer. Valeu, muita honra. Bom, minha gente, agora estou ao lado de uma das minhas primeiras, abre aspas, paixonites, fecha aspas, da natação, Mariana Brochado, que comentou no Sport TV. Aliás, você está no Sport TV há quanto tempo? Prazer falar com você mais uma vez. 5 anos, prazer. 5 anos, hein? E olha, você realmente está ensinando muito, muita gente, muitos fãs de natação têm aprendido muito com os seus comentários, viu? Ah, obrigada, mas isso foi uma transição, né? Logo que eu me aposentei, finalzinho de 2008, em março de 2009 já estava no Sport TV e tive que aprender muita coisa, né? Até porque eu não me formei em jornalismo, eu me formei em direito, caí meio que de paraquedas, mas o pessoal lá é super profissional, eles me ajudaram muito desde o início. E a gente vai crescendo mesmo, vai evoluindo no dia a dia, aprendendo ali com todo mundo, observando bastante. E a gente vai tentando passar o melhor possível e na expectativa de a gente continuar contribuindo para a evolução da natação, só que agora de uma outra forma, né? Não dentro d'água, mas fora dela. Com certeza. Seu resumo do Marialém? Muito bom até agora, né? Sempre Marialém que é seletiva para uma grande competição do ano. Esse ano está sendo para o Pan Pacífico. Grandes resultados, tivemos aí a Graciele Herrmann batendo recorde sul-americano e brasileiro dos 50 livres, recorde brasileiro do Leonardo de Deus ontem nos 400 livres também, que já durava 7 anos. O Matheus Santana, que hoje pela manhã bateu o recorde mundial júnior nos 100 metros livres. E lógico, o Cezão, né, com o Bruno Fratos na prova dos 50 livres no masculino, foi realmente, acho que a principal prova, o principal destaque desse Marialém de 2014, os dois melhores tempos do mundo até agora. Com certeza. Agora, desde que você parou até agora, a natação feminina, rapidamente, a natação feminina tem evoluído muito, né? Tem bastante. É bom a gente ver uma garotada, essas meninas novinhas já, principalmente nas minhas provas de 200, 400 livres, ver nos 200 evoluiu muito. A gente estacionou durante alguns anos, mas as meninas voltaram a nadar ali bastante, na casa de 2-0, 2-1, novinhas aí já nadando para 2-2. Isso é muito bom para o nosso revezamento. E para quebrar esse recorde sul-americano, que é nosso, da equipe de Atenas até hoje, já tem 10 anos, de 8 e 5. Acho que assim que elas se juntarem novamente com a seleção e nadarem nesse rev, elas vão quebrar esse recorde. Com certeza eu, a Monique, a Paula e a Joana, as quatro que já estão aposentadas hoje, a gente vai vibrar bastante com esse recorde. Ótimo. Agora o seu recado para os ouvintes da Ultra e da MF. Ah, que todo mundo continue assistindo a natação. Acho que a gente está com grandes nadadores aí. Falta muito pouco para os Jogos do Rio 2016, passa num piscar de olhos, já tem Copa do Mundo esse ano, daqui a pouco já é a Olimpíada no Rio. Os atletas estão muito bem, falta praticamente 2 anos aí para os Jogos Olímpicos e vai ser memorável dentro de casa e quem sabe vem aí muitas medalhas. Valeu, foi nossa entrevista, agradecendo ao Sport TV pela liberação para isso, com Antero Neto e Mariana Brochado, o narrador e a comentarista. Mariana, como você faz falta nas águas do troféu Marialém 2014 no Sport TV. Vamos agora falar de quarta-feira, o quarto dia do troféu, quinta na verdade. Marialém confirmou mais 2 favoritismos no sem peito de Julia Sebastian, que fez 1:09:17, e no 50 costas de Etienne Medeiros. Aliás, no 50 costas, o momento mais emocionante foi justamente a homenagem que a nossa querida Natália Diniz fez para o Leonardo Coutinho, ele que está passando pela sua maior provação, com certeza vai passar por ela. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu pedi para que a Natália gravasse um recado. Vamos ver se a agulha vai acertar, porque vai ser difícil. Pessoal da Ultra... Agora sim, vamos lá. Vamos ouvir então a Natália Diniz e um pequeno recadinho para você que quer ajudar o Leonardo Coutinho. Vai, agulha, vai! Pessoal da Ultra Rádio, aqui quem fala é a Natália Diniz. Eu queria agradecer a todo mundo que já está ajudando o Léo e pedir para quem quiser ir doar, fazer o cadastro de doação de medula para que a gente possa aumentar as chances deles de conseguir um doador. É só ir num hemocentro mais perto da sua casa e fazer o cadastro. Eles vão tirar um pouquinho do seu sangue e você pode salvar uma vida com isso. Valeu, galera! Valeu, valeu! Com certeza o Léo precisa da gente, precisa da nossa ajuda. Força, garoto! Voltando aqui para o texto, a Katinka Rossu, a Iron Lady e o Leonardo de Deus seguiram firmes rumo ao prêmio individual que ganharam. Hoje ela ganhou, hoje no caso, quinta-feira, estou lendo aqui o texto do meu site, familiaquatica.webnote.com, ela ganhou os 200 borboleta com recorde de campeonato 2:08:22 e ele a mesma prova, 1:56:21. Entre as normais, a vencedora no feminino foi a Giovanna Diamante, com 2:15:83, e ela disse que, por ser muito nova tal, ela teve uma visão diferente competindo com a Katinka. Thiago Pereira, na manhã de quinta-feira, meu Deus, ele chegou a fazer um bom tempo, 1:58:80, e relatou sobre uma possível disputa com o Michael Phelps, que voltou essa semana. Ele diz que o Phelps é um grande atleta, foi um grande adversário e espera revê-lo em Olimpíadas. Ele que vai para o GP de Charlotte disputar junto com ele. Muito bem, vamos de mais música já já, o penúltimo dia e mais entrevistas agora com a Fabiola Molina. Inclusive, essa entrevista vai começar com um pedido de desculpas. Vocês vão entender por quê. Marina Lima abre este bloco musical com Charme do Mundo. Homem 34, você está na Ultra, você está na MF, este é o VHS Especial. Ser da idade. Acho que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. Sou levada e vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou sua amiga, ele me entrega demais. É um mundo tão novo, que mundo mais louco, até mais que eu. É febre, amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. Magia de verdade.

Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Say a word, my virgin child. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Va dire maman. Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. Ça fait rien de la nuit. Oh, oui, cette nuit est la nuit. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime beaucoup. Cette nuit, oh. Thank you. Hora certa, 4 minutos para as 2, horário de Brasília. This is not America, com David Bowie, antes que de abelha, Educação Sentimental 2, Rod Stewart, Tonight's the Night, Gonna Be Alright, Fagner, com Noturno, também conhecido como Coração Alado, por ser tema de abertura da mesma novela, com o mesmo nome, 1980, Pepino de Capri ao vivo, com Champagne, e Marina Lima, com Charme do Mundo, 2 em ponto, horário de Brasília. Eu sou Flávio Barbosa, você está ligado aqui no VHS especial do Troféu Maria Lenk 2014, que aconteceu semana passada, de 21 a 26 de abril, ou seja, de segunda-feira até ontem, lá no Ibirapuera, que estava muito bonito, uma piscina que viu todas as gerações da natação, que estava parada, que estava abandonada, mas graças ao apoio do governo do estado de São Paulo, com certeza a piscina voltou com tudo, voltou vendo o recorde mundial, enfim. Seria muito bom se o Saldanha da Gama, vou dar um cutucão aqui, Saldanha da Gama, na cidade onde eu tô, Santos, tinha uma piscina tão espetacular quanto, mas ela tá parada. Seria bom se ela fosse reinaugurada, sediasse campeonatos, etc, etc. porque com toda certeza Santos tem muitas piscinas boas. A da Unisanta nem se fala, temos a do Internacional, a lendária piscina do Internacional, onde o Brasil bateu recorde mundial no 4x100 em piscina curta. Enfim, mas isso é outro assunto. Falando nisso, a partir do dia 16 de maio, nós do Família Aquática faremos mais uma cobertura espetacular no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Inverno, que será no SESI Vila Leopoldina, mais uma vez, lá na Vila Leopoldina, em São Paulo, capital. É, São Paulo. E também, no dia 24 e 25 de maio, deixa eu confirmar aqui a data. Isso mesmo, 24 e 25 de maio, lá na Unisanta mesmo, teremos o Paulista Juvenil. No dia 25 nós não teremos uma edição do VHS, nós teremos, na verdade, essa edição parecida, mas falando dos dois paulistas, o Júnior e Sênior e também o Juvenil. E no Paulista Juvenil estou preparando uma grande surpresa. Preparem-se! Agora, às 2h02, vamos a mais uma entrevista, agora com a Fabiola Molina. Ela que esteve lá em alguns dias do evento para prestigiar e falou com a gente sobre o futuro da natação, do tempo dela até agora. E essa entrevista vai começar com um pedido de desculpas. Agulha, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer aqui um pedido de desculpas para minha entrevistada, amigos do VHS. Eu não pude ir por razões particulares, ou seja, um concurso público do qual eu passei, à sua despedida, Fabiola Molina, mas ficou muito, muito bonita. Um prazer falar contigo. Muito obrigada. É, foi um momento marcante, né? Teve uma carreira tão longa, uma história, né, na natação de tanto amor. Tinha que fazer algo bem especial, né? Até para a gente deixar essa marca e começar uma nova história, né? Foi importante fazer aquele marco. E agora começar a escrever história e contribuir de outras maneiras, ajudando as crianças, né, que estão chegando aí, ajudando os atletas mais novos. Então, a competição em si já foi assim, né, essa interação entre os atletas mais velhos e atletas mais novos, as crianças lá da rede pública de São José dos Campos. Então, foi realmente, assim, muito especial e eu fico muito agradecida por todo o carinho que eu recebi. Ótimo. E como é esse novo projeto Swim for Change? Ah, o Swim for Change, ele é justamente essa ideia da interação entre as pessoas, os atletas mais velhos e os mais novos. São ações que ajudam a ter essa troca de experiência, você conseguir passar para as crianças que estão chegando. Então, o Swim for Change, o primeiro torneio que teve, né, que foi realizado no dia 30 de novembro, lá em São José do ano passado, foi num formato de revezamento. Alguns revezamentos foram nadados com as crianças que são da rede pública, que nunca participaram de campeonato estadual, mas tiveram a chance de nadar com atletas olímpicos, campeões mundiais, que estavam aí vários americanos, russo, suíço. Então, é esse intercâmbio, né? A gente está começando agora com algumas ações para justamente poder estar incentivando os novos atletas. Ótimo. E a sua marca de maiôs está de vento em popa, aliás, cada maiô mais bonito do que o outro. De onde vem tanta inspiração? Ah, obrigada. Ah, acho que inspiração vem do esporte mesmo, né? Que tem tanta energia, tanta coisa boa, tanta superação, tanta histórias. O esporte é feito de pessoas, né? Então a gente busca inspiração justamente, né, em cada pessoa, nas cores. O nosso Brasil é tão rico, né, de tantas influências. Esse ano nosso catálogo, nossa coleção se chama Esporte Arte. Que, né, a gente é o país do futebol arte, mas não só do futebol arte, nós também somos o país do esporte arte, né, que não é, nós não vivemos só do futebol, temos a Copa do Mundo esse ano, mas a gente está mostrando que a gente, né, temos atletas, né, não só na natação, nas maratonas aquáticas, saltos ornamentais, os esportes aquáticos e outros esportes, que o Brasil faz muito bonito. Então a gente trouxe essa ideia para essa coleção justamente para refletir, né, toda essa gama de talentos e de qualidades que existe no Brasil. Ótimo. Você é recordista ainda de muitas provas no Troféu Brasil e no Troféu Maria Lenk, né? O que falta, afinal de contas, para a natação feminina brasileira? Ah, faltam algumas coisinhas, né, mas é um processo, acho que a gente tem melhorado. Hoje já existe, né, um programa mais específico para as meninas, algo que a gente quis há muito tempo e começou desde 2013, então é bem recente, né? A natação é um esporte que demora para dar resultado, né? Mas a gente vê as meninas cada vez melhorando mais, a gente está vendo algumas marcas boas sendo alcançadas, a Graciele, né, batendo recorde sul-americano, Dainara nadando bem, a Etienne nadando bem, mas é um processo longo, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de massificação no nosso país, né, da natação, para a gente não ter só uma ou outra atleta lá brigando por uma final no Olímpica, mas muito mais, né, uma quantidade muito maior. Então, a gente precisa bastante desenvolver a natação, não só nos centros e nos polos, mas no Brasil inteiro. Ok, um recado para os ouvintes, já que ela vai começar e você tem uma garota muito ocupada. Não, eu queria sempre agradecer a todo o pessoal que torce, que dá apoia, que curte o esporte. Isso é muito importante, né, para mim quando eu nadava, essa vibração. E que quem não faz esporte ainda faça esporte, né, procure se exercitar de alguma maneira, que é algo que só traz riquezas, amizades maravilhosas. E parabéns pelo trabalho de todos. E eu sou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Ok, muito obrigado. Eu é que estou feliz de falar com você, Fabiola. A marca de maiôs do Dela, como eu falei, um mais bonito do que o outro. Se vocês quiserem saber mais a respeito, acessem www.fabiolamolina.com. E Swim for Change, SWIM4ECHANGE.com, é o site do projeto dela e também do Diogo Yabi, que é marido da Fabiola Molina. Acessem, é um projeto muito bom. É uma pena mesmo eu não ter ido para a festa de despedida dela, estava com problemas particulares, etc, etc, etc. Mas, graças a Deus, eu tenho certeza de que, vendo ela nadar, eu fui muito privilegiado. Eu estive no Open, foi a última competição dela pelo Minas. Agora, voltando a falar do troféu Maria Lenk, a penúltima etapa, ocorrida anteontem, marcou o brilho de duas novas estrelas da natação brasileira. Falo de Gabriele Roncato e Natália Almeida. Aliás, um grande beijo para a Gabi, ela que com certeza está na nossa escuta, é uma grande amiga, é simplesmente uma das mais espetaculares nadadoras da nova geração. Vocês vão ouvir falar muito nessa menina. E o mesmo digo da Natália Almeida, a nossa querida Naná. Bom, elas foram respectivamente campeã e vice-campeã brasileira, Naná e Gabi, em prova vencida, adivinha por quem, né? Katinka Rossu, 2:10:60. Vamos ver se a agulha tem a entrevista que eu fiz com as duas pouco depois da competição. Tem sim. Vamos lá então ouvir Gabriele Roncato e Natália Almeida. Bom, eu não vou falar com a... De novo, vamos lá. Eu não vou falar com a Katinka porque a Katinka é de outro mundo. Eu vou falar com as duas melhores brasileiras, abre aspas, normais, fecha aspas. A primeira e a segunda colocada, Naná Almeida, Natália Almeida do Flamengo, Gabriele Roncato do Pinheiros, que recebem os parabéns aqui e vão receber os parabéns aqui da Ultra e do Família Aquática da Rádio MF. Meninas, parabéns para as duas. Obrigada, Fábio. Primeira pergunta, como foi nadar com uma menina de outro mundo, como a Katinka Rossu? Ah, é uma experiência muito boa, né? Você poder vivenciar o que uma campeã, como é que ela nada, como é que ela faz. Então, muito bom. Ah, é muito bom também. Ela ensina bastante a gente, né? Esse tempo de vocês, você considerou que dava para melhorar? Ah, eu acho que dá. Eu tinha 2:2, um pouquinho mais alto do Mundial. E eu espero que eu consiga fazer menos, meu objetivo. É, eu fiquei surpresa. Eu andei para 2:21 forçando de manhã, mas estou muito feliz. As duas, pelo que eu estou lendo aqui, já estão classificadas para os Jogos Olímpicos da Juventude, né? Com esses tempos, ou ainda não? Não, ainda não. Mas eu tenho que abaixar um pouco mais meu tempo para conseguir entrar. Gabi? É, eu acho que eu tô pelos 200 livres, mas ainda tem bastante prova, né? Ainda tem muita gente para nadar, mas se Deus quiser, dá tudo certo. E a minha pergunta, como será amanhã para as duas? Ah, amanhã eu volto para casa. Quer dizer, o futuro e tal, vocês têm os campeonatos estaduais também? Ah, sim, então é só treinar e buscar sempre melhorar. Eu espero ainda melhorar mais, né? Bom, elas vão melhorar mais, podem ter certeza de que elas tem tudo para nos surpreender. Naná e Gabi, um grande beijo para vocês e parabéns por tudo que vocês fizeram pela natação brasileira até agora e com certeza farão, porque vocês só estão no início da sua caminhada. Bom, com os 400 metros livre, Leonardo de Deus bateu o recorde brasileiro da prova, o único da competição, 3:50.90, mas falta um pouco para o recorde sul-americano, que é de Ricardo Monasterio, da Venezuela, 3:50.01. Já César Cielo, ele mais uma vez fez o melhor tempo da temporada nos 50 borboleta. Atrás dele, Nicolas dos Santos, 23:23. Nos 400 livre feminino, destaque absoluto para Carolina Billet, que eu chamo de Ruivinha Sensação. Ela venceu a Poliana Okimoto e também a nossa querida Manuela Lírio, respectivamente em terceiro e segundo lugar. E daqui a pouco eu volto com as últimas entrevistas do programa de hoje. Caramba, eu achei que fosse até 3:30, agora eu tô falando sério, rapaz. O programa hoje tá cheio de entrevistas sensacionais. O troféu Maria Lenk foi para a história e realmente, merecidamente, recebe essa homenagem nesse programa. Daqui a pouco as entrevistas e olha, três especiais. Uma com o presidente da Federação Aquática Paulista, Dr. Miguel Carlos Cagnoni. Depois com o nosso querido Manuel dos Santos, que foi homenageado, na verdade, antes o coach Alexandre Pocialdi. E por último, Manuel dos Santos, que foi homenageado pouco antes do início da etapa com a inclusão no Hall da Fama da natação brasileira. Agora tem Engenheiros do Havaí com Toda Forma de Poder, 2:13 horário de Brasília. Você está no VHS Especial. Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Tudo que eu fiz e tudo.

cabeça leve traz. Meu segredo faz de conta que é você. Do futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Yeah. 2:30 PM, horário de Brasília. Anita Baker com Sweet Love, antes Ivan Lins, Ainda Te Procuro, Beatles com Twisted Shout, que me faz lembrar do filme Curtindo a Vida Adoidado, do qual foi tema, Placa Luminosa com Faz de Conta, Kenny Lennon com I Like Women e abrindo o bloco Engenheiros do Havaí com Toda Forma de Poder. 2:35, horário de Brasília. Lembrando, esse programa não terá intervalos comerciais nem nada, nem os blocos, porque estamos falando do troféu Maria Lenk 2014, troféu este vencido pelo Coringão. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, que esse troféu está diminuindo. Que saudade daquele que tinha muitos atletas, era bem maior. Vamos ver se no troféu José Finkel os atletas virão em maior número. Afinal de contas, vai ser o meu terceiro, estaremos lá mais uma vez. Só que vai ser em Guaratinguetá, saudade daquela cidade linda. Guaratinguetá, São Paulo, estaremos lá cobrindo o troféu José Finkel pelo Família Aquática, pela Ultra e também pela Rádio MF. E olha, dessa vez teremos programas diários, hein? Agora mais três entrevistas, entrevistas sensacionais com, primeiramente, o presidente da Federação Aquática Paulista, Dr. Miguel Carlos Canhoni, e depois o meu grande ídolo e grande personalidade do qual quero me inspirar, Alexandre Pucial, de coach, chefe do Best Women, e por último, mas não menos importante, Manuel dos Santos, essa grande lenda, esse grande nadador, medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, ele vai explicar porquê, e também recordista mundial nos 100 metros livres. Então vamos lá, três entrevistas agora pra você. Agulha, por favor. Iniciando esse bloco final do VHS, bloco final gravado no último dia de competições, falo com o Dr. Miguel Carlos Canhoni, presidente da Federação Aquática Paulista, que após 14 anos sediou o troféu Maria Lenk depois de tantos José Finkel. É uma honra falar com o senhor. Muito obrigado, prazer em tê-los aqui. E, de fato, estamos reinaugurando a piscina do Ibirapuera, Maria Lenk voltando a São Paulo, e tudo correu bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nos faça um resumo da competição ao seu ver e ao ver da Federação Aquática. Bom, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da competição, ela teve resultados bastante expressivos, né? Hoje pela manhã nós tivemos um recorde mundial júnior aqui, recorde sul-americano e vários recordes de campeonatos. Então a piscina, do ponto de vista técnico, ela está totalmente aprovada. Do ponto de vista da organização, também não houve problema nenhum, quer dizer, foi uma prova, digamos assim, uma prova de fogo para todo mundo que está envolvido nisso, e acredito que tudo saiu muito bem. Então, a piscina está pronta e a federação também para eventos mais importantes. Graças a Deus, José Finkel, que algumas vezes é 25, algumas vezes é 50, também pode ser que esteja nessa piscina, como também os paulistas. E falando em paulistas, o Família Aquática, junto com a Ultra Rádio, estará nos Paulistas Júnior e Sênior, que vai ser em São Paulo, na piscina do SESI, e também no Paulista Juvenil, que estará em Santos. Os seus prognósticos para esta competição, suas expectativas? Bom, o Paulista Júnior e Sênior, que vai ser lá no SESI, é uma competição muito rápida, porque piscina de 25, os atletas gostam, eles vão estar vindo de duas competições internacionais em piscina de 50, quer dizer, vai ser uma competição relativamente fácil para eles. E a gente acredita que vai ter uma disputa boa aí pelo primeiro colocado. Com relação ao Finkel, que vai ser feito lá na piscina de Guaratinguetá, no Itaguará, o Finkel é um mini Maria Lenk, né? Quer dizer, vai ter toda a emoção pelo fato de ser índice para vários campeonatos internacionais, de formas que deve ser uma competição muito boa também. Estaremos lá também. Um recado do senhor para os ouvintes da Ultra e da MF? Olha, se vocês tiverem tempo ainda de aparecer por aqui, venham, porque a competição está muito boa de ser vista. Ótimo, muito obrigado. Agora, meus amigos, eu falo com ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Alexandre Pucial, de nosso querido coach. Mais uma vez, é um prazer falar contigo. Obrigado, querido. Prazer estar falando com você mais uma vez. Seu resumo do Maria Lenk? Ah, uma competição fenomenal. 5 dias aí, pela primeira vez tivemos índices em todas as etapas, eliminatórias e finais, a seleção brasileira sendo formada e todos nós contentes por conta disso. Agora, nós vimos um domínio claro das estrangeiras, né? Janet, Katinka, tal. O que falta, por exemplo, na nossa natação feminina para que possamos chegar ao nível dela? Eu acho que o objetivo é a melhora, né? Eu acho que o objetivo não é chegar no nível delas, porque nós estamos falando de duas nadadoras entre as melhores do mundo. Acho que a natação feminina tem muita coisa a galgar. Acho que usar como referência o resultado das duas e fazer um comparativo com as nossas nadadoras não é muito justo. Acho que talvez um comparativo das nossas nadadoras com as marcas que nós temos previamente, esse sim seria mais adequado. E nós tivemos provas que nós tivemos boas melhoras e outras realmente que as coisas ficaram um pouco estagnadas. Realmente. E a natação brasileira, a seleção formada para o Pan Pacífico, te agrada, né? Eu acredito que sim. O grupo é muito bom, o masculino é muito forte. Agora o feminino é que a gente ainda fica... com um pezinho atrás, mas pelo menos já temos 4 nadadoras aí com índice e com boas chances de fazer bons resultados por lá. Ok. E aí, como é que vai o Best Swimming, o site que é coordenado por você? É tudo tranquilo, trabalhando. A gente não para de trabalhar. É verdade. O Best Swimming, para quem não sabe, é a maior fonte do nosso site Família Aquática. Agora, já que você está ocupado, a eliminatória vai começar. O seu recado para os ouvintes da Ultra? Sucesso, boa sorte e continue prestigiando a natação brasileira. Senhoras e senhores, ouvintes da Ultra e da MF, estou... frente a frente com, sem dúvida nenhuma, um dos patriarcas da natação brasileira. O ex-recordista dos 100 metros livre que acaba de ser homenageado entrando no Hall da Fama da natação brasileira, Manuel dos Santos. Muito prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu. E ser lembrado numa competição com a Maria Lenk me dá muito orgulho, porque ainda não me esqueceram. Continuo ainda... fazer parte, né, dessa família da aquática brasileira. Coincidência, o nome do meu site é Família Aquática. Pois é. Pois bem, senhor Manuel dos Santos, vamos contar um pouquinho da sua história até o momento do recorde mundial em 1961? Bom, esse recorde era para ser na Olimpíada, em Roma. Mas por motivo de falta... de apoio na época do Comitê Olímpico Brasileiro e também o nervosismo, porque a carga do Brasil estava todo no atleta que era eu, que era um elemento que estava na expectativa de ganhar uma medalha olímpica. Por motivo de falta de, vamos dizer, de competições anteriores à Olimpíada, eu acabei errando uma virada e tirei o terceiro lugar. Tanto é que um ano depois, não é muito tempo para a natação, eu consegui baixar de 55,2 para 53,6, 1 segundo e 6 décimos. Em natação isso é muito tempo, é um corpo. No entanto, bati o recorde, fiquei satisfeito e 6 meses depois eu parei de nadar porque estava velho, com 22 anos de idade. E eu estava lendo, o senhor virou marceneiro, é isso? Não, eu era tinha serraria no Mato Grosso. A minha família tinha serraria, eu fui ser madeireiro. Mas não durou muito essa distância da natação, já que o senhor tem uma academia de natação agora, né? Bom, agora não, isso aí foi em 1982, quer dizer, 20 anos depois eu resolvi fazer a minha academia. Porque a madeira no Brasil estava acabando, já estavam entrando no Paraguai. Então, como eu vi que ia ter o fim de uma... e não dava para ir para a Amazônia, então eu resolvi abrir o meu próprio negócio fazendo uma academia de natação. Hoje já tenho 2. Agora, hoje nós vimos, Manuel dos Santos, outra lenda viva surgindo chamada Matheus Santana. Hoje de manhã, gravação deste programa, ele bateu o recorde mundial júnior com 48,81. O que o senhor acha dessa geração de Matheus, Cielo, Fratos, etc. e companhia bela? Bom, o Brasil sempre teve grandes nadadores. Faltava apoio. Está tendo apoio, agora começa a aparecer. E outra, essas competições que tem fora, porque eles não são feitos aqui no Brasil, eles vão para fora para se... Isso daí ajuda muito. No meu tempo, imagina só, treinar em piscina fria. Não tinha piscina aquecida na época. E raras eram as piscinas que dava para ver o fundo da piscina, porque a água era suja. E a gente competia assim mesmo e batemos recorde, foram campeões brasileiros, sul-americanos e tudo. Não fomos campeão olímpico na época por falta de maiores integridade das confederações, porque elas também não tinham dinheiro para investir e também não acreditavam. Depois, com o tempo, foi modificando e como tem dinheiro para investir em esporte, está surgindo esses grandes nadadores que ao futuro vai ser gratificante. Ok, agora uma mensagem do senhor para essa nova geração, para os ouvintes da Ultra e da MF. Olha, mirem para a frente, acredite que é possível. Eu, há 50 anos atrás, acreditei e foi possível. Vocês também têm tudo para acreditar e ser possível. Falou e disse, ele foi um dos melhores nomes da natação brasileira. Infelizmente, o nervosismo, aliado à falta de investimentos, fez com que perdêssemos esse sujeito, mas para a natação, mas graças a Deus, ele está conosco até hoje, vai contar muito mais histórias dos seus tempos de nadador e vai ver uma nova geração surgir. Valeu, Manuel. Também o nosso muito obrigado ao pessoal do Best Women pela liberação à entrevista com o nosso querido coach, o Alex Pucialdi, e também a Federação Aquática Paulista, o nosso muito obrigado para que, pela liberação, para que pudéssemos entrevistar nosso querido Dr. Miguel Carlos Cagnoni. 2 horas e 46 minutos, ainda falando do Troféu Maria Lenk 2014, nós vamos falar, no momento em que eu recebo aqui um recado aqui, mas isso não importa, vamos falar sobre o recorde mundial júnior batido duas vezes na piscina do Ibirapuera ontem. Com 48,81 de manhã, o nosso querido Matheus Santana bateu esse recorde mundial júnior e novamente com 48,65 ele bateu ainda mais o seu recorde. Na prova dos 100 metros livre ontem, ele só perdeu para César Cielo, que é César Cielo, e conseguiu o terceiro melhor tempo do mundo, 48,13. Só James Magnussen e Cameron McAvoy, ambos australianos, têm tempo bem mais rápido. Também ontem, nas provas de peito, o Brasil vai mandar seus representantes. Ana Carla Carvalho, do Pinheiros, fez 31,87 e conseguiu sua vaga para o Pan Pacífico. Entre os homens, João Luiz Gomes Jr. e Felipe França estarão lá. João Luiz ganhou a prova com 27,43 e Felipe França ficou em segundo com 27,47. Bom, quanto aos índice técnico e eficiência, o índice técnico ficou com César Cielo, 21,39, 50 livre, 984 pontos para o Minas. E com Janet Ottensen, na dinamarquesa, que com 25,41, 50 borboleta, 996 pontos para o Timão, conseguiu esta proeza. Já os prêmios de eficiência, ou seja, o prêmio de marcar mais pontos para o time, no caso o Corinthians, foram para Leonardo de Deus e Catim Caúcio, não podia ser outro, né? Ambos ganharam os 200 costas nas provas de ontem, 1,58,58 e 2,11,69, e com isso juntaram 160 pontos e 420 pontos, respectivamente, para o Corinthians. Ontem também estrearam as águas abertas no Troféu Maria Lenk. Tivemos a vitória de Poliana Okimoto e também de Luiz Rogério Arapiraca, respectivamente. Nós gravamos entrevistas com os dois. Primeiramente, nós vamos ouvir a Poliana Okimoto. Vai, agulha, vai! Bom, só para variar um pouco, a vencedora da primeira maratona aquática do Troféu Maria Lenk foi, adivinha, a rainha. Parabéns por mais uma vitória. Obrigada, fico feliz. Primeira vez que está tendo, né, no Maria Lenk, ainda não vale pontuação, mas é um evento teste, né, um evento que foi importante, é um primeiro passo para a maratona aquática entrar no calendário do Maria Lenk. Verdade. E o que você achou? Foi uma prova muito boa, me senti bem durante a prova. Meu objetivo, como não tinha pontuação nem nada, era tentar nadar o mais próximo dos homens, e o ritmo foi bem forte, consegui nadar junto, fiquei feliz. Agora, o nosso querido Arapiraca, que ganhou a prova, que também é da Unisanta, nos deu um tremendo de um susto danado. O que aconteceu com ele, afinal de contas? Eu não sei, nem conversei com ele ainda, não deu tempo, mas espero que ele esteja bem. É uma prova desgastante, né? E é complicado, né? Principalmente para os meninos, né? Que estava bem disputado ali no final. Fico feliz dele ter ganho a prova, mas fiquei bem preocupada quando eu vi ele passando mal. Olha, eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Ele está bem. Tá bom. E aí, seus projetos para as Copas do Mundo próximas, você e o Sintra? Agora a próxima etapa vai ser em Portugal, em junho, final de junho. A gente primeiro tem treinamento em altitude e aí depois a gente vai para as Copas do Mundo. Você vai nadar o Paulista Júnior e Sênior ou não? Não. Estamos agora com o vencedor geral da prova, vencedor masculino, Luiz Rogério Arapiraca. Primeiramente, parabéns e, segundamente, que susto você nos deu. É, foi uma prova difícil hoje, uma prova de estratégia. E devido ao fato de ficar muito tempo com o corpo na horizontal, quando você fica na vertical de vez, cai um pouco a pressão. E aí deu um pouco de tontura aí, mas já voltei ao normal, agora tô 100%. Graças a Deus. Olha, a vitória sua e da Poliana Okimoto, que voltou à Unisanta, comprova que desde os tempos de Renata Gondi, a Unisanta tem revelado grandes nadadores de águas abertas. É, eu acho que isso só prestigia o trabalho que a Unisanta vem fazendo, né? O trabalho que a Unisanta vem fazendo há anos, investindo na maratona, evoluindo com a maratona. Então acho que hoje, com a vitória masculina e feminina, mostra que a Unisanta está aí com um trabalho muito bom de maratonas aquáticas. Você tem projetos para a seleção brasileira? Ah, esse ano eu participei do Mundial de Maratonas na prova de 5 km, então é uma prova que é a minha especialidade. Então é continuar trabalhando para fazer, quem sabe, aí tentar uma vaga nos 10 também. Agora, o que falta para a maratona aquática masculina se igualar a feminina, já que tivemos Poli e Ana Marcela dominando as provas desde o início dessa década? Ah, eu acho que o trabalho está sendo voltado para isso. Já tivemos Samuel aí no Mundial, Alan do Carmo, Diogo Vilarinho, todos assim entre os 10. O revezamento no Mundial já ficou entre os 3 primeiros colocados, então está evoluindo. É um passo de cada vez. O masculino vai chegar ao mesmo nível do feminino, é só uma questão de tempo. Ótimo. Só uma questão de tempo. Falou então o nosso querido Luiz Rogério Arapiraca. Daqui a pouco nós vamos ouvir os campeões, o Corinthians, que pela classificação final ficou com nada mais nada menos do que 2.875 pontos e meio, e que daqui a pouco será homenageado na despedida do Corinthians da saudosa maloca Opacaembu. Agora tem uma das músicas mais bonitas de Agenor, Codinome Veja-Flor. Essa música tem uma história, como quase todas as músicas. Ele já estava se tratando dos problemas que a AIDS lhe traria lá em Boston, quando certo dia ele ouviu o canto de beija-flores e, em menos de 2 horas, escreveu um dos maiores clássicos da MPB. Cazuza, com Codinome Beija-Flor. Essa música realmente é muito bonita. Vamos ouvir. Faltam agora 8 minutos para 6 da tarde. Você está no VHS. Ficar amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Qualquer um na rua beija-flor, que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Música. Ultra. Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. Yeah. gente com medo de amar que eu nem pude acreditar. Eu estava na cidade grande, mas com pensamento longe. Cachoeiras e a chuva, um gosto de flor. Nas montanhas eu sinto mais vida em meu coração. Lá em Mauá, Teresópolis, Galdinópolis, armação de búzios, Jericó. Passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. But I know I'll be hunting high. Hora certa no VHS 1311. Thank you. Eu simplesmente adoro essa música. Going Back to My Roots com Odyssey, antes Milton Nascimento e RPM, feito nós. Hunting High and Low com Aha, Limawa com Renato Terra. Greatest Love of All com Greatest Love of All com Whitney Houston. E Codinome Beija-Flor com Cazuza. Agora 3 horas e 17 minutos, vamos falar do campeão Corinthians. 48 anos, o último título foi em 1966 em Porto Alegre, com 251 pontos e contando com nomes como Antônio Direnzo, Rosa Maicuma, Otaviano Bastos e Norio Ohata, o Corinthians vencia seu terceiro troféu Maria Lenkia, ainda chamado Troféu Brasil, consecutivos, 64, 65, 66. Era uma geração quase imbatível e que não tinha conseguido o Corinthians repetir aquela geração. Pelo menos até ontem, quando depois de 48 anos, 2 meses e 11 dias, o Corinthians volta ao topo da natação com o time liderado pelo Carlos Matheus, que é neto do Vicente Matheus, e pelo Vlad Veiga, contando com várias estrelas nacionais como Natália De Lucas, Leonardo de Deus e Felipe França, internacionais como a Katinka Rossurra, e também a Janet Ottensen. Vamos ouvir então 3 representantes da equipe do Corinthians. Primeiramente, vamos ouvir o nosso querido, queridíssimo amigo, deixa eu ver se ele está aqui, o Matheus Louro Neto. Logo depois, a Júlia Geroto, que foi curta e grossa, mas falou tudo, falou bonito. E também a Gabriela Rocha. Vamos ouvi-los. Agulha. Bom, o Corinthians, desde o começo do ano, a gente veio fazendo treinamentos ótimos, assim, já planejando isso, e agora sai o resultado, né? Graças a Deus, a gente vai conquistar o nosso primeiro Maria Lenk, nosso primeiro troféu Brasil, né? E agora é partir pro abraço, e logo depois disso já continuar, porque tem mais competições pela frente, e agora que a gente é campeão, a gente tem que manter nosso título, né? O que é? Agradeço muito a equipe do Corinthians, os torcedores do Corinthians, por acreditarem na gente e ajudar a gente a ser campeão. Então, queria agradecer a toda a equipe do Corinthians, todo o staff, todos os atletas, todo mundo batalhou bastante para chegar a essa vitória. Então é isso, aqui é Corinthians e a gente vai batalhar para ganhar no FICA também. É isso aí, aqui é Corinthians. O Corinthians, que nesse momento, o time de natação, vai ser homenageado no estádio do Pacaembu. Antes de Corinthians e Flamengo, jogo este que marcará a última partida do time do Corinthians no Pacaembu antes da sua mudança para Itaquera. E também você vai acompanhar dentro de instantes aqui na Ultra e também na Rádio MF. Estaremos ouvindo, eu vou descansar um pouquinho, eu estava estrelado para essa partida, mas eu vou descansar. E logo depois tem Grêmio e Botafogo, Botafogo e Grêmio com o Diego Ramon aqui na Ultra MF, tá ok? Dito isso, às 3 horas e 20 minutos, hora de nos despedirmos. O VHS especial do Troféu Maria Lenk fica por aqui, mas antes eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a Deus. Não só por essa oportunidade de estarmos juntos, mas por essa semana sensacional que eu estive lá no Ibirapuera. Obrigado, Deus, deu tudo certo. Agradecer a todos os atletas, a todos os técnicos, aos pais dos atletas, aos pais dos técnicos também, aos meus companheiros de imprensa, Liliane, da Federação Aquática Paulista, o Daniel, da Swim Channel, e principalmente ao meu querido Alexandre Pucieldi, do Best Women, a Carolina Mocorvo, do Swim Brasil. Todos eles me ajudaram muito nesse meu primeiro Maria Lenk, como eu falo. Somos uma formiguinha, mas com passos de elefante. Agradecer também ao Steph, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, na pessoa do Jorge, pessoal da imprensa também. Agradecer a todo mundo com quem eu encontrei, né? Inclusive, se eu citar nomes, acaba o programa e aí eu atrapalho a transmissão. E eu também quero agradecer e muito ao governo do estado de São Paulo e também à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos pela liberação ao espaço para que nós possamos trabalhar mais uma vez no Troféu Maria Lenk. O primeiro, que seja de muitos. O próximo encontro do Família Aquática com as competições vai ser daqui